Lágrimas na face, que nem uma criança. Sementes e mentes deitadas na esperança. Seguram numa mão as chaves do teu sorriso. Será o juízo final ou o final do juízo. Chegados ao ponto de exaustão, em que o bem-estar de poucos não é mais que a perdição da maioria. Paradoxo sem sentido, estou perdido para sobreviver. Um chafurdão no próprio lixo, promíscuo. Ódio transmitido geração a geração. Legados sem razão, cenas tão podres que não deviam existir. Armas disparadas e prontas a repetir. Olhos de crianças desesperadas de algum afeto, algum amor. Quem será causador de tamanha dor? Olhar de quem não tem nada a perder. Gente que imagina que viver e não ter medo de morrer. De vez em quando perguntam se a pena de morte deveria existir. Deixa-me rir, o fim do mundo está a chegar. Não há como fugir, humanidade, estás a sentir. Se lágrimas fossem amor, ninguém ia sofrer. E eu quero saber se estás a sentir. O fim do mundo está a vir. Basta olhar e ver. A emoção está a morrer. E o tipo já nem quer saber o que se passa. O que se passa em tua mente, eu pergunto. Porque na minha não sei se estou baralhado ou confuso. Sinto que alguma coisa está a mudar, man. E no verão já nem com o calor posso contar. Quanto mais gente comigo, mais sozinho estou. E o jovem desempregado pergunta porquê que estudou. Uns não sabem nada, outros ainda sabem menos. O moderado não chega, o pessoal só quer extremos. Gastam milhões até a Marte, já chegaram. Não querem saber do que aqui danificaram. Crenças e deuses, religiões por todo lado. Surgem profetas que enaltecem o pecado. Em tanta agonia canto e danço para esquecer. Mas não evito e sinto lágrimas correr. Transforma lágrimas em pequenos sorrisos. Talvez assim se encontre algum sentido. Mas se mais tarde tudo irá mudar. Se tudo começou, tudo tem de acabar. Se lágrimas fossem amor, ninguém ia sofrer. E eu quero saber se estás a sentir. O fim do mundo está a vir. Basta olhar. A emoção está a morrer. E o people já nem quer saber o que se passa. Se lágrimas fossem amor, ninguém ia sofrer. E eu quero saber se estás a sentir. O fim do mundo está a vir. Basta olhar e ver. A emoção está a morrer. Já nem quer saber o que se passa. Se lágrimas fossem amor, ninguém ia sofrer. E eu quero saber se estás a sentir. O fim do mundo está a vir. Basta olhar e ver. A emoção está a morrer. E o people já nem quer saber o que se passa.